Salvador, boa tarde, Bono 755, localizador do X-Ray. Vicente 755, continua a aproximação, de forma temos chuva moderada e estimado de operação nos mínimos, teto em torno de 300 pés, 200 a 300 pés e a visibilidade 1.500 metros. Vicente, Bono 755, continua a aproximação. Vicente, informa que a pista já está livre, que a pista está livre e disponível toda a extensão, o vento 1.00 graus com meia dúzia de nós. Vicente, Bono 755. É o voo 1077 com informação certa. Aguarde Galeão 360, voo 1077, saída prevista da El Transição Blast. Da El Para o táxi, Oceanair 6321 com 49 POB, autonomia de 3 horas, operando no Goiânia. Oceanair 6321, táxi via Patiúnio, táxi Juliette, Alfa, ponto de espera, pista 10, torre 118.3, ajuste 10 no 4. Ajuste 10 no 4, autorizado Juliette, Alfa. 18.3, 63. Travado, ainda não avisa. Ok, ciente. Continua a aproximação, informe avistando, iniciando a remetida, o 755. Chame o controle 19 decimal 35 iniciando o procedimento de arremetida. November 155 Alpha November, confirm your estimate to start your taxi. 2 minutes, sir, 2 minutes. 2 minutes? Hey, sir. Okay. 077, pronto, cópia. Pronto. Autorizado. localizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 14, até Toquim, após Upper Alpha 317. Decola da pista no 0, saída da L, transição West, primeira curva à direita, controle 119.35, transponder 5455. Transmite autorizado para o Galeão 360, via Upper Zulu 14 até Toquim, após Upper Alpha 317, decolando a pista no 0, na da L, transição West. Fui pela direita, após decolagem, 1935 ao controle, transponder 5455, igual no 077. Bruno 077, correto, chame pronto no portão 08. Camara. Salvador 1-3195, informa que nesse aproximação perdida, está prosseguindo em frente para 2000. Chuva forte, não foi nem possível avistar o campo. Ok, então chame agora o controle 1935 em frente 2000 pés. 1935, 95, boa tarde, até mais. Funcionário 6321. Visibilidade, teto, seria como informar? Ok, a visibilidade é em torno de 1000 metros, ok? O teto em torno de 200 pés. Ok, graças. Está autorizado a alinhar e manter o Chanel. Alinha e mantém, 6321. Solo o Golfo 107. Golfo 077 é o solo, prossiga. Poderia confirmar para nós a intensidade das chuvas e as condições da pista? Temos agora no momento chuva forte, pista molhada, bastante molhada, o teto em torno de 200 pés, visibilidade 1000 metros. Está pronto no portão 8. Vamos aguardar na posição, por gentileza, quando a chuva passar para moderada. Dispõe. 7. Obrigado. 155 Alpha November Taxi. November 155 Alpha November Taxi via Apron 3, taxiway Juliet Alpha until holding point runway 10, when tower on 118.3. Altimeter 7014. Juliet Alpha, runway 10, wind there, 118.3, and 1015, confirm the unit. Altimeter setting 1014. 1014, 155 Alpha. San Salvador Tower from Condor 076 again. Go ahead, Condor. Condor 076, we made now our way to the Zedor holding at the moment at level 70. Do we have the latest weather and maybe your own forecast? Okay, the weather is just the same as you asked when we were approaching out of our terminal area, okay? It's about 300 feet, the ceiling, and the visibility now 1,200 meters. Moderate to heavy wing. Condor 076, thank you. Could you please call us for any improvement? I'm on the frequency. Okay, Roger. Remain on the control frequency as well and any improvement I will report. Condor 076, we remain on the approach frequency. I'm also listening to your frequency. Thank you. Thank you. Agora, que só restrição é nível 040 até o contato com o controle e posterior liberação. Vento 130 graus, 8 mais. Autorizado a decolagem, está restrito a 4 mil pés após a liberação do controle, 6321. Oceanair 6321, decolou 02, chame o controle. November 155, Alpha November, clear to line up and maintain. Vamos 077, informações meteorológicas ainda degradando, chuva forte, teto agora 200 pés, visibilidade caindo para 1.000 metros. Ok, na segunda casa, obrigado. San Salvador, do you have the now the weather, the latest? In no delay for you. You are clear to take off. 160 degrees, 04 knots. You are cleared. Condo 076, the weather is the same, okay? Remain the same. Thank you, okay. November 155 Alpha November, airborne at 06, contact Salvador approach 19.35. 19.35, 155 Alpha November, thank you sir, bye bye. Bye bye. Siga. É, nos mínimos instrumentos, 200 pés de teto a 300 pés, com 1 ou 200 metros de visibilidade, chuva torrencial e forte, já há algum tempo. Acredito que não. Desde o início do turno estamos com chuva e até agora nenhuma... assim, expectativa de melhora, ok? Em chuva forte, teto 200 pés, visibilidade 1 mil metros, o voo 1077. Obrigado. 077. Voo 077, prossiga. É, só me desculpa a minha insistência, perdão, por favor, eu só vejo um pedaço do aeroporto aqui e pelo meu visual, onde eu estou aqui no portão 8, deu uma melhorada bastante da chuva, mas eu não consigo ver o aeródromo todo, ainda continua a chuva forte? Ó, melhorou sim, tem uma situação de melhora aqui, a visibilidade aumentou um pouco, mas do jeito que está instável, pode ser que eu só inicie aí o pushback, acionamento, tá, chegue na cabeceira e fique bem pior novamente, ok? Mas a aeronave decolou em um Gulfstream, decolou com tranquilidade, a chuva agora está moderada, não está tão forte como estava, a visibilidade aumentou um pouco, tem em torno de 2 mil de visibilidade, ok? Ok, então, considerando a chuva moderada, vou fazer o acionamento, caso chegue na cabeça seja ruim, eu retorno. Ok, porque condicionada a instabilidade que está bem inconstante mesmo, ok? Todas as aeronaves estão em aproximação, estão fazendo espera. A gente informa melhora, mas de 1 a 2 minutos que a aeronave tente aproximar, pode ser que piore. No caso da decolagem, em torno de 5 a 7 minutos, que é o tempo que iniciaria o pushback e táxi, pode ser que ela piore novamente, ok? Mas por agora está um pouco melhor mesmo. Ok, se é autorizado, então inicia o pushback no portão 8, reforça táxi, Gono 077. Ok, na escuta para o táxi, Gono 077. Sun Salvatore Tower from Condor 076, again request the ceiling and visibility. 300 feet and visibility minimum, 1200 meters. Condor 076. Thank you very much. Aerotaxi do Gol 1077, temos 87 a bordo, autonomia de 3 horas e 55 até a Campinas. 1077, táxi via Juliette, Alfa, até o ponto de espera da pista 10, ajuste 1013, TUI 118, decimal 30. E a Juliette Alfa, com ponto de espera 183, filter, do Gol 1077, grato. Passarelo 2231, localizador, baixar travado. Sim, Remete, passarelo 2231, chama avistando ou iniciando a remetida? Avistando ou iniciando a remetida, 2231. Uma visibilidade agora em 1400 metros e o teto 350 pés. Quente. Pondo 076, visibility estimate 1400 meters,